A justiça divina não falha, não se abala. Tá escrito na Bíblia Sagrada, palavra que sustenta a coluna da estrutura, o caminho onde o enfermo encontra a cura. Sozinho e sem sorte no vale da sombra da morte, exilado na detenção onde sobrevive os fortes. No mundão só ilusão, no pescoço as correntes, cordão de ouro monstrão, São Jorge no pingente, status na quebrada, as nave aquecida, mulherada, festa, droga e várias bebidas. Ostentação por parte de quem já foi gente da gente. Agradeço as orações da minha coroa crente. Uma ficha criminal, gigante, adulta. O martelo foi batido no fórum da Barra Funda, refém do pesadelo de várias pessoas, transformado em combustível da máquina opressora. Vida de ladrão é final sem glória. O crucifixo do lado, do outro a pistola. Caixão, cadeia, uma vida jogada fora. Um livro de exemplo com várias histórias. Quero sobreviver, preciso de uma chance. Deus é mais, com ele eu sigo adiante. Deus é mais, com ele eu sigo adiante. Eu vou vivendo de fé em fé, que seja assim até Deus quiser. Vou caminhando sempre em direção aonde nasce o sol, vem do céu azul. Nas ruas de São Paulo vou na paz, o guerreiro não treme, não gela jamais. Valeu, mãe, pelas orações. Obrigado, mãe, pelas orações. Os ouros, diamantes e não ter Deus na sua vida. De que adianta riquezas, fama na quadrilha? E num piscar de olhos, vira refém do sistema. Torturado, algemado, esperando a sentença. Vê sua coroa chorando, esposa te visitando. Audiência marcada, juiz te condenando. Assassinato ou tráfico, formação de quadrilha. Advogado no prédio, querendo os bens da família. Não se iluda, parceiro, com sonhos de consumo. Casas na praia, grifes cara, amor ou vagabundo. Vida bandida, trutão, é beco sem saída. Um passo em falso, loucão, já era sua vida. Com meu joelho dobrado eu faço uma oração, pra que a justiça divina não fale com os irmãos, que ajude os fracos oprimidos, os trutas no presídio, que no passado cometeu talvez um latrocínio. Que as crianças na rua possa ter um lar, uma família, estudo, alguém pra conversar. E no silêncio da noite, no frio da madrugada, a sua palavra conforte todos na quebrada. Aqui mais um pecador que clama com amor, pra que a justiça na terra não pese a seu favor. E que assim seja feita a vontade de Deus. Glória, paz e amor, guarde os filhos seus. Eu vou vivendo de fé em fé, que seja assim até Deus quiser. Vou caminhando sempre em direção aonde nasce o sol, vem do céu azul. Nas ruas de São Paulo vou na paz, o guerreiro não treme, não gela jamais. Valeu, mãe, pelas orações. Obrigado, mãe, pelas orações. Eu vou vivendo de fé em fé, que seja assim até Deus quiser. Vou caminhando sempre em direção aonde nasce o sol, vem do céu azul. Nas ruas de São Paulo vou na paz, o guerreiro não treme, não gela jamais. Valeu, mãe, pelas orações. Obrigado, mãe, pelas orações. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 27. Ao homem, foi dado uma vez só morrer, depois o juízo. A justiça divina não falha. E se hoje atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Eis que estou à porta e bato, e se abrires, eu entrarei e cearei com ele, Deus tem uma nova trajetória e nos poupará de um fim sem glória.